A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, transamericafoz.com.br, no aplicativo Transamérica Foz, de graça para o seu tablet ou smartphone. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, estamos já no último bloco do programa Front até meio-dia neste sábado, 5 de agosto de 2017. Contatos para que você possa interagir aqui com a programação Transamérica. Estamos no WhatsApp 459-8828-2828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E a cidade de Puerto Iguaçu está sediando, né, até terça-feira agora, a etapa argentina da WSOP, a World Series of Poker, o maior certame mundial, né, do jogo de pôquer, que tornou-se verdadeira febre entre jogadores de todo o planeta. As disputas acontecem no Cassino Iguaçu e contam não apenas com a participação de jogadores locais, né, jogadores aqui do continente, mas também de países da Europa, como o Reino Unido e a Rússia. Enfim, o certame grande realmente que está acontecendo no lado argentino. Já a Foz do Iguaçu deve receber agora,

Bom dia, meu caro Guilherme Wojtkowski. Um abraço para você, um abraço super especial para o nosso ouvinte. Vamos falar de esporte aqui no front, começando com o futsal. Até porque, Guilherme, ontem à noite começou aqui em Foz do Iguaçu a disputa de um dos grupos do Campeonato Paranaense de Futsal da categoria sub-20. O Foz Cataratas Futsal está representando a cidade em mais uma competição e, aliás, a equipe iguaçuense entra em quadra nesta disputa em busca do 5º título estadual. Lembrando que o Foz Cataratas já conquistou o Paranaense de Futsal sub-20 em 4 oportunidades. Foi tricampeão 2012, 2013, 2014, aí 2015 não ganhou, o campeão foi o Yacht Clube de Londrina e voltou a vencer no ano passado, conquistando o 4º título. E agora o objetivo é conquistar pela 5ª vez o certame estadual nesta categoria. Essa primeira fase aqui em Foz do Iguaçu terá prosseguimento hoje. Jogos a partir das 14h e amanhã a partir das 9h30. E aí teremos, entre esses 4 participantes do grupo aqui em Foz do Iguaçu, a classificação dos 2 melhores para o quadrangular final. Porque os 2 melhores aqui do grupo B, disputado em Foz do Iguaçu, vão se juntar aos 2 melhores classificados do grupo A, que está acontecendo ao mesmo tempo em São José dos Pinhais. Lá na região metropolitana de Curitiba, jogam São José dos Pinhais, Sociedade Thalia de Curitiba e 2 equipes de Paranaguá, o Monte Sião e a APAF. Já aqui em Foz do Iguaçu, no Grupo B, temos a presença, além do Foz Cataratas Futsal, do Medianeira, da equipe de Marechal Cândido Rondon e também do São Lucas de Paranavaí. Enquanto isso, o time principal do Foz Cataratas tem mais um jogo hoje à noite pela Liga Nacional. O Foz Cataratas joga a partir das 8h15 da noite no ginásio Dolivar Lavarda contra o Pato Branco. Aliás, as 2 equipes, Guilherme, já se enfrentaram na quarta-feira à noite pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. O jogo foi também lá em Pato Branco e terminou com o placar de 0-0. Um resultado pouco provável dentro do futsal, mas acabou acontecendo esse 0-0 Pato Branco e Foz Cataratas pela Série Ouro. E o jogo de hoje, repetindo, é válido pela Liga Nacional em sua 16ª rodada. Jogo complicado, jogo difícil para o Foz Cataratas, até porque houve a troca de comando técnico do Pato Branco com a saída do Márcio Borges e a contratação do Maneca. O Maneca que dirigiu muito tempo o time do Umuarama e agora é o treinador do Pato Branco. Na tabela de classificação da Liga Nacional, antes dos jogos deste fim de semana, o Foz Cataratas é o 6º colocado, com 21 pontos ganhos. Foram 13 jogos disputados até o momento, sendo 6 vitórias do Foz Cataratas. Já o Pato Branco faz uma campanha aquém do que se esperava. É apenas o 13º na classificação, com 12 pontos ganhos. Foram 12 jogos do Pato Branco e apenas 3 vitórias na Liga Nacional. Depois dessa partida diante do Pato Branco, o Foz Cataratas ainda terá mais 2 compromissos válidos pela primeira fase da Liga Nacional. No dia 1º de setembro, mais um jogo fora de casa, lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, contra o Magnus Sorocaba, o time do Falcão. E na última rodada da primeira fase, fecha sua participação aqui em Foz do Iguaçu, no ginásio Costa Cavalcante, contra a Açueva de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. É bom frisar que a Liga Nacional está sendo disputada por 17 equipes, sendo que 16 avançam para a fase de mata-mata, para os playoffs. E o Foz Cataratas, evidentemente, que com essa pontuação já garantiu sua classificação com antecedência para a próxima fase da Liga Nacional. Já no futebol, hoje tem estreia do Azulão da Fronteira na Taça FPF, campeonato organizado pela Federação Paranaense para atletas até 23 anos. o campeão da Taça FPF vai garantir uma vaga para disputar no ano que vem o Campeonato Brasileiro da Série D. O Foz estreia hoje às 15h30 no estádio 14 de dezembro, na cidade de Toledo, contra o Rio Branco de Paranaguá. Embora o jogo aconteça em Toledo, o mando de campo é do Foz Futebol Clube. O problema é que o estádio do ABC foi liberado, mas não houve tempo suficiente para receber esse jogo. Então, de acordo com a direção do Foz, na terceira rodada, quando o Foz voltar a ter o mando de campo, aí sim o jogo acontecerá em Foz do Iguaçu, no estádio do ABC. Mas eu repito, o compromisso de hoje, 15h30, será em Toledo, no estádio 14 de dezembro, contra o Rio Branco de Paranaguá. Além desse jogo, nós teremos amanhã, 11h, mais 3 partidas. O Cascavel recebe o Toledo no Olímpico Regional, o Maringá Futebol Clube joga diante do Paranavaí no estádio Willie Davis e o Irati joga diante do Andraus Brasil, jogo em Irati no estádio Coronel Emílio Gomes. Já o confronto entre Operário de Ponta Grossa e Portuguesa Londrinense só vai acontecer no dia 23 deste mês. Isso porque, neste final de semana, o Operário de Ponta Grossa vai fazer o jogo de ida das quartas de final da Série D. Joga em São Luís, no Maranhão, neste domingo, às 16h, contra a equipe do Maranhão, no estádio Castelão. Na sequência, o Operário terá a partida de volta diante do mesmo Maranhão, jogando em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger. Caso o Operário consiga classificação para a próxima fase, já estará garantindo sua presença na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. São as informações esportivas para o Fronte na Transamérica, meu caro Guilherme Wojtkowski. Um abraço, ótimo final de semana para você, para os ouvintes e até sábado que vem. Participação de Sidney Busanello falando de esportes aqui no Fronte. Sempre lembrando, né, que a melhor informação esportiva você encontra de segunda a sexta-feira às 18h no programa Papo de Craque, que além da apresentação do Busa, tem também a participação do gênio do esporte da estratégia, Antônio Carlos Oliveira, também conhecido como Baitonhão. Vamos de música agora, porque, ó, nem pense em trocar de rádio, nem pense em fugir. Na volta tem o quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. E nessa semana teve, viu? Ou se teve. Fronte Transamérica até meio-dia.